Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 2 de fevereiro de 2013. E cá estamos para dar início a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Hoje falando do festival que se realizou em Dublin. Eu disse na passada edição Belfast e foi um lapso da minha parte, até porque Belfast não fica na República da Irlanda, mas sim na Irlanda do Norte, que faz parte ainda do Reino Unido. Portanto, nunca poderia ser Belfast, mas sim Dublin, a capital República Irlandesa. Mas muito bem, ora, o festival que teve lugar no dia 3 de Abril, no Teatro Gaiarty, ele que se realizou então com um sistema de votação muito interessante e que acabou por gerar a sua polémica, de tal forma que acabou depois por não ser seguido. Já lhe explico, deixe-me só dizer que realizou-se a 3 de Abril de 1971, com uma emissora anfitriã, que era a RTE, a Rádio e Televisão Irlandesa, deverá ser algo deste género, mas foi então esta a emissora anfitriã. E algo que neste... Há duas coisas que neste festival se destacam para além da novidade da votação. A primeira delas é o facto de aqui os últimos, não sei se foram mesmo últimos, mas os primeiros, alguns deles foram mesmo primeiros, portanto há aqui uma interessante inversão da tendência comparativamente a edições anteriores do certame do festival Eurovisão da Canção. Outro motivo de destaque é... Eu não sei se os ouvintes se vão dando conta, mas atualmente o festival realiza-se para finais de maio e há uns anos atrás era por meados de maio. E entretanto, agora, na altura em que vamos, realiza-se já em abril. Mas na edição anterior, de 1970 e 69, aliás, ainda se realizou em março. Pois é? Aliás, na edição anterior, de 1970, peço desculpa, ainda se realizou em março. Acho que ainda vamos voltar a março, mas foi havendo, por regra, enfim, constante adiamento, fruto de decisões e impasses que se foram gerando nos festivais. Então foram-se gerando adiamentos e, por consequência, um festival adia o outro. À partida também é adiado. Bom, mas vamos então aos nossos 6 lugares. Desta vez não há empate. Deixe-me só contar então como é que era o sistema de votação. Desta vez não havia 10 júris que atribuíam cada um ponto à música, mas sim 2 júris por cada país. Um maior, outro menor de 25 anos. E cada um atribuía de 1 a 5 pontos a uma música. Ora, o que acontece... O que acontece é que alguns países votaram em mais pontos do que outros. Por exemplo, vamos imaginar que eu voto por Portugal 5 pontos e o meu colega que tem menos de 25 anos vota apenas 3. E estamos então com 8 pontos. E o país a seguir vota 10 pontos. 5 em Portugal e outros 5, o de menor de 25 anos, por exemplo, outros 5 na Malta, que até foi o país que se estreou neste ano de 71. Ou seja, esse país ia votar 10 pontos. Ora, gerou-se aqui uma confusão de tal forma que este método não demoraria a ser posto de lado. Ia voltar então ao método tradicional. Vamos chamar-lhe assim. Ora, ainda assim, desta vez não houve empates, pelo menos nos 6 primeiros lugares. 6º lugar, a música que ficou com um total de 85 pontos. 6º lugar para a canção sueca dos Family Four, Vita Vidar. Em 5º lugar, a música de Massimo Ranieri, chama-se L'amore è un attimo. Música então que ficou em 5º lugar com mais 6 pontos do que o 6º, total de 91 pontos. Estas são aquelas músicas que nós vamos ouvir agora, nesta edição do nosso Histórias da Eurovisão, edição para 2 de fevereiro de 2013. Ciao, perdono amore mio, stasera scrivo a te l'ultima lettera. Ne ho strappate mille, sai, perché ti lascerò, ma non so dirtelo. Mai di breve nascerà. Chi dividerci potrà? L'amore è un attimo, l'amore è un attimo, però la vita è un vento forte più di noi. Già non mi difendo più dalla malinconia, il mio solo amico qui è questo treno che va verso casa mia. Mai dicevi nascerà, chi dividerci potrà? Yeah. Ora, e aqui estamos então com as duas músicas que melhor se... Aliás, com as duas músicas que melhor se classificaram em 6º e 5º lugares. Ora, a música que ouvimos da Suécia ficou com 85 pontos, é da Itália com mais 5, 91. E atenção, a música que ficou no 8º, aliás, no 4º lugar, ficou com mais 7 pontos. Ficou com 98 pontos nesta edição. E estou-me a referir, neste caso, à música de Clodagh Rodgers. A música chama-se Jack in the Box e ficou então com 98 pontos. Uma música que representou o Reino Unido, foi a 9ª atuação. Se repararem, é verdade que 6º e 5º estavam abaixo da... ou seja, já passavam para lá da metade das interpretações, mas esta música está antes dessa metade, ou está na fronteira da metade. Mas antes ainda há outra música que se classificou melhor. E é interessante porque Katia, a cantora que representou a Alemanha em 2000, aliás, peço desculpa, em 1970, ela voltou a representar a Alemanha outra vez e ficou também no fantástico 3º lugar. Ora, a música que a cantora nos traz, Katia Hebstein, eu estava aqui a procurar o nome da intérprete, chama-se Diese Welt, este mundo. A música conseguiu apenas mais 2 pontos que o 4º lugar, mas era assim, ficou então no 3º posto. Estou então a dizer que a música de Katia Hebstein, Diese Welt, em português este mundo, tem um total de 100 pontos. As duas músicas que venceram foram aquelas de facto que mais se destacaram, mas já lá vamos. Para já vamos escutar estes dois temas. Música número 9, Jack in the Box, de Clodagh Rodgers, que representou o Reino Unido. Música número 8, música número 9, com 98 pontos, 4º lugar. Terceira interpretação da noite, numa atuação que contou com 18 países diferentes. Katia Hebstein, que representou a Alemanha com o tema Diese Welt e que, à custa deste tema e da sua interpretação, conquistou dos júris 100 pontos. 100 número, não ficou a zeros. Vamos ouvir então Katia Hebstein, mas antes, como disse, a música que representou o Reino Unido, Clodagh Rodgers, Jack in the Box. Put me down, love. Don't go away. Drop my feet back on the ground. Open your arms, let me stay. Hold me like you know you should. Don't leave me on the shelf. Like a dog you throw away. So sad and lonely all by myself. I'm just your Jack in the Box. You know whenever love knocks, I'm gonna bounce up and down on my spring. A toy you start when it stops. I'm just your Jack in the Box, because for your love I'd do anything. Who just keeps my heart open? It's upside down. Look at the way that it swings. I can't help the way I feel. It's you and no one else. Those that you let all too soon. I'm just a doll put back on the shelf. I'm just your Jack in the Box. You know whenever love knocks, I'm gonna bounce up and down on my spring. A toy you start when it stops. I'm just your Jack in the Box, because for your love I'd do anything. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Stadt und Land, wo noch gestern Kinder waren, bedeckt heut Öl den Strand. In den bösen Riesen fliegen wir dem Morgen zu. Wie wird dieses Morgen sein, sinnlos oder voller Sonnenschein? Diese Welt hat das Leben uns beschenkt. Aqui estamos, Katja Ebstein, com este Diese Welt, que não foi a interpretação número 3, mas sim a número 5. Ainda assim, bem abaixo da metade, da fronteira da metade, da segunda parte deste festival. Deixe-me dizer apenas que, para fechar esta edição, o segundo lugar ficou para a Espanha. Ela que foi protagonista em edições anteriores, neste caso estou-me a referir em específico aos anos de 68 e 69. E então agora aqui eu voltar a ficar no pódio, neste caso no segundo lugar. Karina interpretou Em um Mundo Diferente, a música então que ficou, como disse, no segundo lugar, com o tal, aliás, Em um Mundo Novo, não, e não Em um Mundo Diferente, assim que está correto, Em um Mundo Novo de Karina, que ficou com 116 pontos. Em primeiro lugar, e agora sim, interpretação número 3, foi uma novidade. Mónaco ficou com Un Banc, Un Arbre e Une Rue. A música que foi cantada, e muito bem cantada, diga-se, por Severine, ela conquistou 128 pontos do júri. Um júri, como já disse, gerou polémica numa votação que, ou no método de votação, que brevemente seria posto de lado e regressaria àquele que ainda hoje conhecemos, salvo ocasionalmente um ou outro ajuste. Mas bom, O nosso Histórias da Aviação fica mesmo por aqui. Eu volto a encontrar-me convosco na próxima semana, no próximo sábado, de 9, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Até lá. Vamos então ficar com os dois primeiros classificados. Vou recapitulá-los. Segundo lugar, para a intérprete Karina, com En no Mundo Novo, que conquistou 116 pontos, e com isto o segundo lugar. Ela representou em 1931, em Dublin, República da Irlanda, o seu país, a Espanha. Séphirine com Un arbre, aliás, Un banc, Un arbre e Une rue. Ela representou o Mónaco e foi com esta música que venceu, precisamente, com um total de 128 pontos, arrecadando de forma indiscutível, desta vez bastante clara, apesar da controvérsia, o primeiro lugar para o Principado francês. Ficamos então por aqui, despeço-me com uma boa noite para todos, até ao próximo sábado. Todo momento en tu caminar, la vida es llena. poesia.